E afinal, o que lembrarás de tuas dores? Uma série de tentativas ingênuas de destruir-te. A ti que intercedias com amor por suas intrigas, a ti cuja sabedoria ou inspiração era minha. Como casas de madeira levadas por furacão, exporás quem quis te ferir. Por teu conhecimento dos vivos e dos mortos, pela certeza da minha ressurreição, revelarás as intenções dos homens e abrirás o selo púrpura que os protege. Corrigir suas ofensas e darás fim a todos que já alcançaram o Éden, oferecendo um doce fim aos enfermos. Contigo termino o apego aos prazeres da vida. Ninguém ferirá, nem sequer tua sombra, na ascensão do Espírito Santo. Estarei sempre contigo, pois ativas, ingênuas de destruir-te. A ti que intercedias com amor por suas intrigas, a ti cuja sabedoria ou inspiração era minha. Como casas de madeira levadas por furacão, exporás quem quis te ferir. Por teu conhecimento dos vivos e dos mortos, pela certeza da minha ressurreição, revelarás as intenções dos homens e abrirás o selo púrpura que os protege. E com meu manto de prata converterás demônios, celebrando o amor que as esferas me dedicam. Curarás quem precisa, corrigir suas ofensas e darás fim a todos que já alcançaram o Éden, oferecendo um doce fim. Sombra na ascensão.